verdadeiro. Aquele hip hop é verdadeiro, de passinho marcado rodando no chão. O grafite, arte, linda expressão. Rola o som DJ que eu quero curtir. Um rap inteligente pra descontrair. Bate palma, cante comigo. Sou do hip hop, quero ser o seu amigo. Bate palma, cante comigo. Rap, música de formação, expressão, som alternativo. Mas fique vivo, pode ter refrão que é enganação. Então se liga, irmão, escolha dedo, som, som da nova geração. Cultura que chegou pra fazer revolução, revolução. Bate palma, cante comigo. Sou do hip hop, quero ser o seu amigo. Bate palma, cante comigo. Sou do hip hop, quero ser o seu amigo. Bate palma, cante comigo. Sou do hip hop, quero ser o seu amigo. Bate palma, cante comigo. Sou do hip hop. Pode crer. A minha dança chama a atenção, encanta. É desenvolvida pelo jovem adulto ou criança. É o break de rua, é o break de chão. Salve os mano da antiga Nino Brown. Nelson, break eu danço porque amo. Eu amo a arte da dança. E aí eu bato palma porque a arte ela me faz. Bate palma, cante comigo. Sou do hip hop, quero ser o seu amigo. Bate palma, cante comigo. Sou do hip hop, quero ser o seu amigo. Bate palma, cante comigo. Sou do hip hop, quero ser o seu amigo. Bate palma, cante comigo. Sou do hip hop. Pode crer. Na parede a beleza das tintas aparece. Como mágica a arte do desenho acontece. Pode ser pra mostrar alegria, informação, lamento, desigualdade, sonhos ou coisas do momento. Faço grafite, arte de rua. Não sou Monet, mas minha pintura é muito bela e expressiva, tanto quanto a sua. E que São Jorge nos proteja com sua armadura. Bate palma, cante comigo. Sou do hip hop, quero ser o seu amigo. Bate palma, cante comigo. Sou do hip hop, quero ser o seu amigo. Bate palma, cante comigo. Sou do hip hop, quero ser o seu amigo. Bate palma, cante comigo. Sou do hip hop. Pode crer. Limpo o vinil, assopro a agulha pra limpar. Aumenta o beat que o som já vai rolar. Crossfader, squash, rotação 33. Grupo Teoria, agora é nossa vez. Revolução e nas picapes, DJ Celinho com vocês. Yeah.